no toca-fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro, parceiro Mike Ranieri, e procuro esquecer. O meu lado está vazio. Você vê, tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu quê? Eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva meu parceiro Atla. Tamo junto e me chorar. Escondeu e no cantinho bem guardado o seu nome junto ao meu. O seu nome. O seu nome. Junto ao meu.